Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. A banda direita do barco. Uma das últimas aparições de Jesus aos discípulos se deu no Tiberíades e ficou conhecida como a Pesca Maravilhosa. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois. Saíram a pescar, porém naquela noite nada apanharam. Ao raiar do dia, viram um homem na praia que num primeiro momento eles não reconheceram. Era o mestre. Ele lhes perguntou calmamente: Filhos, acaso tendes algo para comer? Responderam de forma negativa. Então lançai a rede para a banda direita do barco e encontrareis. Assim o fizeram prontamente, atendendo a sugestão. Ao começarem a puxar, perceberam que estava muito pesada devido à enorme quantidade de peixes. Foi só então que um deles disse: É o Senhor. E foram ao seu encontro. A passagem é bastante significativa. Possui diversos componentes que merecem nossa reflexão mais atenta. Um deles diz respeito ao fato dos discípulos não reconhecerem Jesus de imediato. Logo eles que passaram tanto tempo ao seu lado, acompanhando seus dias, desfrutando da companhia tão iluminada e transformadora. Reflitamos se muitas vezes não somos assim também. Aqueles de nós que estudamos, que sabemos as passagens de cor, que nos colocamos como arautos de suas lições sublimes, mas nos momentos críticos não reconhecemos Jesus. Somos desatentos, descuidados e nos deixamos absorver pelos afazeres da existência. Não reconhecemos Jesus nos pequeninos necessitados que cruzam nosso olhar. Não reconhecemos Jesus nas oportunidades de trabalho no bem. Não reconhecemos Jesus no amor que recebemos dos que estão ao nosso lado. Outro ensino preciso da passagem diz respeito à orientação segura passada pelo Mestre. Lançai a rede para a banda direita do barco e encontrareis. Jesus, mesmo depois de despedir-se da vida corporal, mostrava-se ainda atento em alimentar seus irmãos menores. Por isso, lhes deu o conselho de lançar a rede para o lado direito do barco, onde ele sabia que havia um cardume. Milênios se passaram e o Rabi da Galileia ainda está entre nós, como o governador do planeta, mostrando-nos a banda do barco que nos oferece o alimento da alma. Suas lições, seu exemplo, seus trabalhadores incansáveis são vozes constantes no mundo a nos dizer onde pescar melhor. Quantas vezes deixamos de escutar o Mestre? Quantas vezes ouvimos claramente a orientação amorosa, mas escolhemos pescar na outra banda? O livre-arbítrio nos permite viver assim por um bom tempo. No entanto, a fome e a maturidade vão nos fazendo pensar melhor e começar a confiar mais em quem sabe mais. A mensagem de Jesus é a banda direita do barco. É o lado da rede repleta de peixes, da pesca maravilhosa dos dias melhores. Que possamos escutar a voz acertada do Mestre em todas as situações que a vida nos apresentar. Estejamos atentos. Jesus permanece ao nosso lado. A rede nos exigirá força, trabalho, sacrifício, mas o resultado da pesca nos irá alimentar por muito tempo. Atendamos ao convite. Thank you.